horas passa o tempo, só não passa você no meu pensamento. E assim vou vivendo, secando garrafas pra ver se me liberto desse sofrimento. Mas tá difícil de esquecer, ai, ai, ai, essa paixão não passa. E pra acabar com tudo, ainda escuto essa moda que regaça. Então pisa, desgrama, maltrata quem te ama. Aumento só pra piorar o estrago. O que é o peito pra quem tá cagado? Desgrama, maltrata quem te ama. Aumento só pra piorar o estrago. O que é o peito pra quem tá cagado? Esse é o final feliz, nome safado. Esse é o ditado mais certo que existe. O que é o peito pra quem tá cagado? Mas tá difícil de esquecer, ai, ai, ai, essa paixão não passa. E pra acabar com tudo, ainda escuto essa moda que regaça. Então pisa, desgrama, maltrata quem te ama. Aumento só pra piorar o estrago. O que é o peito pra quem tá cagado? Desgrama, maltrata quem te ama. Aumento só pra piorar o estrago. O que é o peito pra quem tá cagado? Esse é o final feliz, nome safado.